DJ Jamaica, um evangélico louco, um álibi. No princípio tudo era trevas. As trevas existiam porque o povo não tinha liberdade de expressão, tá ligado? Então Deus criou o rap. Graças ao rap, a periferia hoje tem voz ativa na minha área. Meu rap é tipo assim, meu rap pode crer. Meu rap é como o crime que invade a sua casa. Meu rap é como a cobra louca que cria asas. É lindo como o pôr do sol que inicia a noite. É feio como a dor do negro no açoite. Meu rap é consolidação do bem contra o mal. Meu rap é letra da palavra sem acento ou sinal. Meu rap fala da cruz que não tem homem nela. Meu rap fala do homem que veio salvar a favela. Meu rap já foi símbolo da loucura antiga. Meu rap sem rima é nada, é só cantiga. É Lula Bai, de Nina pros moleque de agora. Ferro debaixo do travesseiro, 380 da hora. Quem se garante demais morre com ferro lá. Não dá tempo de orar e nem de apertar. Meu rap é o gatilho, a letra é munição. Quando volta o cão na mesma direção. Meu rap é o leão de Judá, o rei da selva. Meu rap é o orvalho da madruga, a relva. É fina flor que ignora o doutor. É o chicote na mão do feitor. Meu rap é simples, é cruz, é espada. É lei da madrugada, é uma arma forjada. Meu rap é consolo do gueto, é esboço de quem vive como um rei e solta o osso. A flor, o espinho. Meu rap é a águia que alimenta o ninho. Meu rap é carcará, meu rap é a esquina. Meu rap é a visão da ave de rapina. Meu rap é cada selo da visão de João. Meu rap é o começo e o fim, tá ligado, irmão? Meu rap é compromisso, opa, já ouvi isso. Espero que nunca jogue essa ideia no lixo. Meu rap é o adulto que pensa como criança. Meu rap é alimento, é fé, é esperança. Meu rap é claridade, a sombra, o breu, o pequeno guerreiro, o louva-a-Deus. Meu rap é uma oitava acima ou um abaixo. Onde estiverem falando de Deus, eu me encaixo. Meu rap é o grave, o médio, o agudo. Meu rap é o cego, o surdo, o mudo. Meu rap é o enter, o delete. Meu rap é o arroz, o feijão, o omelete. É a fala do povo, meu rap é lotação. É a rádio que toca o rap pro meu irmão. Meu rap é o boca em boca que divulga. Meu rap pra moça, pro velho, casado, a viúva. Das boas novas que vem do alto Jerusalém. E ele vem, e ele vem. Sem final trágico. Meu rap é vício do vinil, existe o tráfico. Meu rap é evolução pro novo e pro velho. O rap guerreiro é o rap no evangelho. Meu rap é capital, meu rap é interior. Do Iapoque ao Chuí, Jesus é o salvador. Meu rap é o bálsamo, é suave. É só pra quem tem armanha de aguentar os graves.